e diga já, agradeça já e viva já. Oi, oi, egas, vamos pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Agradeça a avareza, deixe a tristeza, já é o guerreiro contra a avareza. Não esqueça do que é mais importante, recomece sua vida, esqueça o que foi antes. Só assim caminhará pra frente, consciente, parabéns pra sua mente. Só assim estará contente, será diferente sua salvação. Egas, vamos pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Oi, oi, egas, vamos pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Olho gordo, gato preto, queima superstição, não passa embaixo de escada, viva a vida em vão. Deixa o coração e a vibração dar a resposta, a vida é dura, mas abrirá as portas e suporta tudo que tem que ser será. A vida ainda viva em nome de Tia, oh misericórdia, venha de mim me dê perdão. Olhe pra cima e levante-se do chão. Egas, vão pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Egas, vão pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Oi, oi, egas, vão pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Egas, vão pra cima e agradeça já. Família Sete Velas, original Rude Boy Style, Crew to Fire SP, Bum Bocla. Somos todos reis, temos que imperar, e pra libertar nosso povo, ajudar todos prosperar, sempre acreditar. Crie seus filhos, todos filhos de Já. Entenda que o amor é a solução do mundo, armados pra destruição de tudo. Agradeça pra que o inimigo te esqueça, todo cuidado é preciso, mas deixa que chega. Egas, vão pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Egas, vão pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Oi, oi, egas, vão pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Egas, vão pra cima e diga já, agradeça já e viva já. Em já, Sete Velas, Forge Now está em casa. Reggae Music Area of Magic. Brasil, Alice Lassinal, boom, Sete Velas, Crew do Fire SP.